Plus. Oi! Hi. Em homenagem ao show do Miave que está se aproximando, a trilha sonora hoje vai ser toda do Miave, que facilita muito a minha vida. Pra variar, né? Eu só sei o seguinte, quem ainda não depositou dinheiro na conta do GCash, faça isso agora. Aham. Uhum. Porque a gente precisa muito de dinheiro pra fazer essa viagem. É, 485-7984321, boom. Manda um scrap, ou manda um e-mail com a conta, com a sua senha do banco, e se manda o cartão pelo correio, só pra gente já ter acesso direto, é mais fácil pra gente. Bem mais fácil, né? A gente pega a conta que a gente precisar e pronto. Que aí não precisa se preocupar em tá fazendo transferência no banco, a gente mesmo pega, a gente mesmo vai lá, pega a quantia, só aquilo, nem mais nem menos, né? Que o quê? Uns R$300, né? Pra ir e voltar? É, não, eu sou survival, consigo ir e voltar de São Paulo, sobreviver por dois ou três dias lá com R$200. Mas não, mas tem os 100 do... Ah, não, você paga meia, né? Eu pago meia, haha. Não tem carteirinha de nada, vou ter que falsificar. Sabe por que você vai me ajudar, cara? Porque é o seguinte, botar música no GCast é uma coisa muito complicada. Eu nunca sei que música botar. Então, eu vou explicar pro pessoal o processo, porque é muito interessante. Ele não é criativo, então ele coloca minha... Pronto. Não, é muito interessante, sabe? Eu pego toda a minha parte de music, jogo no Inamp e ligo o random. A música que caiu, eu boto. É por isso que não tem nada a ver, né? Uhum. Ah, tá, explicou. Pra você ver como ele é, sabe, como ele faz com esmero essa edição, como ele gosta, como ele sabe, né, ele vai com cuidado, né, é incrível. É divertido, mas olha, tem descarga, não posso ficar baixando música e, tipo, o meu estoque uma hora acaba. Para, gente, ficar admitindo pobreza no ar. Mas é verdade, cara. Não é, já falei, a gente tá aqui no estúdio, com caixinha de ovo na parede, super chique. Uma internet de 8 mega, né? É, o GCast é mixado, né, em Los Angeles. Nova York, na cidade do México, né? Pissirém. Pissirém no Japão, né? Mixado no Japão, Pissirém? Sabia não? O que eles tocam mesmo? Não sei, mas tem nome de banda alternativa francesa. Tá, uma banda alternativa francesa mixada no Japão. É, olha, gostei. O que aconteceu com ela essa semana? A Mami entrou na cabeça do Tatsu, né? O nome dele? Além de tudo, é uma banda psicodélica, né? Psicodélica, é Tatsu. Tatsu. Lembrei, gente, lembrei do nome do coadjuvante. Gente, protagonista, eu lembro. Então ela fez o Wired Mind Jack no cara. Ela hackeou a mente do cara. É, tem uma curiosidade. No original, é o nome desses golpes e dos bursts e trances da vida, eles estão traduzindo ou em japonês é inglês mesmo? Olha, esse WMJ aqui, pelo menos WMJ, parece ser original. Não, mas tô falando assim, no caso em japonês também se chama burst, trance e tudo mais, né? Provavelmente, cara. Porque geralmente eles não traduzem, né? Então, pra traduzir, isso é meio chato. Porque assim, porque senão a gente fica sem saber como chamar a coisa. Porque assim, eu não gostaria de chamar de burst sabendo que isso é coisa de americano, entendeu? Provavelmente se chama burst. Tomara, vamos dar uma procurada aí nos halls pra ver. Você que sabe mais japonês aí, dá uma lida depois. E ela entra na cabeça dele e vê lá uma... Achei meio antiquado o jeito que ela entra na cabeça dele, saca? Ela virou uma coisinha branca e aí entrando no escuro. Ela entrou literalmente, né? Ela virou uma fadinha dentro dele entrando. Bem, aí ela entrou e tudo era muito escuro e tudo. Meu Deus, ele não tem memórias alguma, não acho nada. E a única vez que eu vi isso foi quando eu entrei dentro de um... Qual é o nome dos bichos mesmo? Vudu? Tavu? Bagu? Tavu, é. Foi, achou uma lembrança lá do... dele sendo atacado por um tavu. Um bagu? É, um yabu. Bem no momento que, no caso, ele teria sido abduzido e teria sido transformado. Ele se fia com o cara... É isso mesmo? Ou não, né? Porque a memória do cara tá toda retalhada. Então ela vê vários flashes bizarrões. Ou são flashes bizarrões ou realmente a narrativa do autor não foi muito boa. Enfim, a impressão que dá é que ele se enfia o Tatsu dentro de um casulo maluco lá e aparece uma Siren Tower. É uma torre muito bizarra, cheia de ovos estranhos em volta. E aí eu tô fazendo uma experiência bizarrona com ele lá, colocando alguma coisa nele. Enfim, é o momento em que teriam transformado ele no que ele virou. E aí colocaram dentro dele aquela bolinha de Bleach. É, um Tavu Core. A bolinha de Bleach, e aí ele ficou do mauzão. Aí ela viu o Tavu Core no peito dele e tal. E aparece o Urahara ali atrás com o leque dele, dando risada. Continua brigando com ele, e aí volta Miocão. Miocão volta. É, tipo, eles estão lutando lá e tal, e aí a guerra, como sempre, tava comentando a guerra, ele a gente tava falando aqui, enquanto Psyren tem muito clichê, ao mesmo tempo eles também rompem alguns outros. Então, ele que é o heróizinho do mangá, ele era para agora surgir com uma solução milagrosa, mas não, ele tá completamente de mãos atadas, eles não sabem nada, assim, eles não sabem o que fazer. O papel da guerra é gritar: gente, oi gente, não pode não, gente, resolve isso aí, pensa por mim, pelo amor de Deus. Tem dois morrendo, um deprimido porque o amiguinho dele foi mal, e o guerra tá desesperado, porque ele não pode fazer absolutamente nada. Então legal que a única ali que pode segurar alguma coisa é a Mamiya, mais ninguém. Nesse momento, foi a parte preferida desse capítulo, do Live Jill. Foi muito, não, eu fiquei com medo. Quando você olha o atorzinho com aquela cara dele, Oboro. É Oboro, eu acho que eu vou chamar ele de Oboro, que eu acho que o nome dele é esse mesmo. Eu também acho. This Boy. Ele começa a olhar pro Aguirre e começa a fazer poesia, cara. Pois é, cara. E uma página termina com ele olhando pro Aguirre e pensando: esse garoto. Aí o que eu imaginei? Com essa cara de sei lá, sabe? Ele tá com uma carinha de... né, de quem você tá suspirando apaixonadamente. Aí eu pensei, cara, quando eu apertar o page down aqui, que for pra próxima página, vai ter brilhos e flores e coisas com cor de rosa. Não, de fato, na página seguinte tem um close dele como é desesperado, mas sem brilhos e sem flores, que a Shonen Jump ainda não ficou louca. Mas enfim, tá lá ela lutando e desperdiçando. Aí ela faz uma manobra louca que ela consegue fazer ele atirar no miocão. É, e aí o miocão cai de novo e ele acabou as cargas e vai recarregar de novo, como sempre. Aí a maminha volta e fala, e tô bem, tá tudo certo. E, nesse momento, o nosso Oboro, que é Oboro mesmo o nome dele aqui, Mochizuki Oboro, ele chega e fala, ô gente, tem um plano, tem um plano. Um plano, né? Enfim, ele acorda, ele se recupera da doencinha lá, já acorda provavelmente já com o Psy dele desperto, a gente não sabendo o que exatamente ele vai poder fazer, mas ele tem uma ideia. E aí? Enfim, o Fofão... Será que finalmente ele vai usar, vai procurar mais alguma coisa pra chamar público pra ele, além do Yaoi? Não sei, cara, mas tá complicado. Ele tá apelando, né? É, a gente tá falando que, como o Psyren tá... Não tá numa colocação ruim, mas também não tá ótima. Psyren, pra idade que ele tem e tudo mais, ele tá numa colocação muito boa. Porque só tá na frente dele os bambambãs da Jump e um outro. Ele tá bom porque ele realmente é um mangá muito bom. Só que o cara tá querendo um pouco do público feminino, né? Ele tá caindo em cima do Yaoi violentamente. Não é possível que ninguém esteja percebendo isso. Não é só a gente que é muito aficionado nisso ou não, né? Cara, depois daquele outro cara... Não, a primeira vez que ele primeiro dele ajudando, tal, salvando do monstro, eu pensei, não, beleza, nada demais. Eu acho que na primeira vez que eu li, eu nem vi nada. Só que no próximo capítulo, com aquele negocinho de ficar respirando no pescoço, o que ferrou o Oboro, sabe? Se o Oboro não tivesse dado aquela respiradinha no pescoço da guerra, depois daquilo ele não pode fazer mais nada. Tudo que ele fizer, ele vai soar estranho. Petsolic, a gente tem Kohane, Kohane, Kohane. Posso você já? Essa história da Kohane tá me enchendo já o saco. Kohane, ela virou uma personagemzinha recorrente. Ela aparecia como planzinho em várias histórias. Tinham várias histórias, ela sempre aparecia ali, fazendo uma coisinha ou outra. Agora que tá fechando o ciclo dele. Foi uma história de mitologia central da série, essa Kohane, pelo jeito. Na verdade, não. Ela é uma personagem importante. O grande problema mesmo é que o mangá é irregular, sai de vez em nunca. Então essa história tá demorando pra acabar. E os capítulos são muito curtos. Se fosse um mangá semanal, com capítulos normais, mas já teria acabado essa história. Por isso mesmo, como elas sabem que elas são inconstantes e sabem o número de páginas que elas têm, elas deviam se concentrar em criar histórias menores, entendeu? Elas não podem querer fazer histórias que... Essa história é uma história que só daria certo mesmo num mangá com mais capítulos, enfim. Mas como você falou, né, cara? Elas estão nem aí. Qualquer coisa... Elas são clientes, elas fazem o que elas quiserem. No final, todo mundo vai comprar. O dia que ela começa a perder público, coloca um fanservice aí do Atanuki com o do Mac e tá ótimo. É, e não tá gostando do semanal, compra com o pronto. Mas então, aí rola uma conversa de comida, como as que rolam vira e mexe, com do Atanuki com o Domek. O cabelo deles não brilha. Cara, isso no anime é mais assustador ainda, mais dá mais estranheza do que... Cabelo que não brilha. E aí, sei lá, o Atanuki lá cozinhando, eles conversando sobre comida, não vou dizer nada sobre a conversa de comida deles. Sabe, tem uma importância, tem toda uma metafísica... Tem toda uma metafísica por volta da comida sempre, e o Dribbag Solic, mas pelo amor de Deus, não vou explicar isso não, eu tô preguiça, então baixa e lê. E eu tô... Vamos parar de falar do Dribbag Solic, não vamos falar mais não. Não, vamos parar... Fala sobre o que foi o capítulo que tá falando de comida, não é possível? Cara, teve mais 6 páginas falando de comida, do meio que falando que queria mais bolinho de arroz. Foi interessante que rolou aquela coisa, sabe? Eles estavam conversando sobre a Kohane, e ao mesmo tempo conversando sobre comida. Sobre Kohane, sobre comida. É ele explicando e filosofando sobre aquilo que a gente já viu, entendeu? Foi um capítulo filler, né? E aí ele fala que a Kohane tá de papo com a Yuka. Cara, eu tô completamente obcecado por esse tapa-olho. Já faz 4 mangás que eu vejo gente com esse tapa-olho seguidos. Eu preciso disso. Será que não rola essas lojinhas, não? Na Hellayu, na lojinha lá da Mary Moon, não tem tapa-olho? Não sei, cara. Lá na Liberdade, é ouvinte de São Paulo, procura esse tapa-olho estiloso da Liberdade e manda pra mim. Tá, e aí papo, e a Kohane fala que quer fazer um pedido pra Yuko. Aí aparecem as lagriminhas no cantinho do olho e finalmente ela fala... Sobrou, né? No olho que sobrou, no outro deve ter também, não dá pra ver, né? Que nojo, né, cara? A lágrima foi presa dentro do tapa-olho, como é que é? O pedido dela é que ninguém, que a mídia esqueça da mãe dela, porque foi em cadeia nacional, né, que a mãe bateu nela. E aí o pedido dela é que a mãe, que a mídia esqueça da mãe, que a mãe possa viver uma vida normal na casa dela, seria um problema quanto a isso. E aí acaba o capítulo. Ela vai oferecer o poder dela, né? Só que é estranho, porque olha só, o Atanuki chegou lá pra oferecer o mesmo poder que ela tem, que é de ver coisas sobrenaturais. O que a Yuka fez? Botou ele pra trabalhar. É porque, não, você vê que o Atanuki, ele tem alguma coisa precisa ser feito, que a gente não sabe ainda. Ela não podia deixar ele ficar sem poder. Será que a Yuko tem o poder de cheirar poderes mesmo? E só não fez isso com a Tanuki porque ele tinha alguma... Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que ela tá... Você vê que em vários momentos ela protege ele mesmo. Toda hora ela fala que ele tem alguma coisa pra fazer, esse garoto, blá blá blá. Aham, mas eu não sei se a Yuko tem ou não esse poder, né? A gente só vai saber no próximo capítulo. Se, ele vai se ela vai chegar pra Kohan super felizinha, tipo, ai, minha mãe vai ser feliz. Ela, não, não posso fazer nada não, sinto muito. Dá outra coisa aí, o que, que você tem? Outro olho? Beleza. Não, me dá o tapa-olho, dá o tapa-olho. Ah, te lembro do seu? Eu não lembro, não. É a luta da menininha. É a luta da cabelão, né? Do bambolê Lopredão. Bom, o capítulo de Double Arts tá bem confuso, porque eu comentei isso por alto, eu acho, no último. Eu não entendi muito da luta, assim. Eu tinha comentado com relação à arma que ele fez, a arma bizarrona que ele faz, né? E esse problema de estruturar a batalha se repete um pouco nesse capítulo, na minha opinião. Falando um pouco dessa parte artística, eu acho essa luta um pouco complicada. Eu não consegui visualizar na minha cabeça exatamente o que ela faz com esse bambolê cortante do mal dela. Eu não acho, eu entendi o que ela faz com o bambolê. Não sei, mas eu achei assim... Eu só não sei o que que ela usou pra esse bambolê ficar assim. Não, eu estou falando, eu achei muito, uma luta muito sobrenatural demais, sabe? Foi a primeira coisa, assim, muito loucona demais, esse mangá um pouco mais pé no chão, então eu achei assim... Ela tem algum poder, alguma coisa que faz aquele bambolê ficar louperadão. É, mas eu acho que não tem, é só a habilidade dela, ela só é assim, ponto, aí eu achei um pouco complicado. Mas, como sempre, não compromete o capítulo, enfim. Bom, a menininha derrota, resumindo. Derrota o homúnculo sem boca. Derrota o gazelo. Isso. E aí ele se conhece, ela se apresenta, ela revela que ela é a ex-namorada. Tô pulando total, né? Vamos falar um pouquinho do bambolê que você disse que é estranho, bizarro e tudo mais. É o seguinte, ela faz o bambolê rodar, sabe? Ela vira e grita, Dai Kaiten! Aí o bambolê roda freneticamente e não para nunca, sabe? O problema é que ela roda dentro dele, ela quica pra todos os lados, eu não consegui visualizar essa batalha. Eu entendi o que ela fez. Bem, ela botou o bambolê pra rodar freneticamente, e aí ela subiu no bambolê e usou o bambolê de roda pra andar na parede. Mas como? O bambolê tudo tá rodando pra rodar junto, entendeu? Não tem como isso acontecer, não tem como. Ah, é porque você tá se prendendo às leis da física. Mas tem alguma... Cara, mas tem algumas leis da física, entendeu? Porque assim, por exemplo, numa história de ficção, as leis da ficção são ignoradas mesmo, só que a gente tem que visualizar a coisa acontecer e tem que acreditar que não tá acontecendo. Tem que ser crível, entendeu? Tem que ser palpável. A gente tem que fazer... A arte da ficção é tornar o intangível tangível, entendeu? A gente tem que aproximar isso do nosso mundo. Então assim, é um negócio que tá girando e ela monta um negócio. Se tivesse uma base dentro e girasse só em volta como um pneu, beleza, mas não tem, tá tudo girando, não tem como ela segurar. Eu prefiro não pensar nisso, sabe? Não, foi o que eu fiz. Às vezes é melhor não pensar. Eu ignorei isso e continuei lendo agora. Acho que você falou que não dava pra entender. E entendeu o que ela fez? Dá. Só não dá pra aceitar. Não dá. Ao contrário do capítulo, que não dá realmente pra entender o que diabos ele fez. Não, realmente assim, você visualiza o que tá acontecendo, só que eu particularmente não me envolvi muito na batalha, não me entreguei de as minhas emoções a essa batalha, porque eu achei muito assim. A única coisa que salva esse capítulo é o seguinte: o espanto da gazela, a mesma coisa que aconteceu no outro. O espanto da gazela é igual o nosso espanto. Então, assim, a gente vê que eles são assim, eles são sobre-humanos mesmo dentro da história. Então, provavelmente vai ter alguma explicação, quem sabe, pro fato deles serem muito fodões, entendeu? Porque você vê que ele mesmo, o Kiri, ele tem uma. Ele tem todas essas habilidades misteriosas que ninguém sabe de onde vem. Fora a coisa dele ser imune à doença. Então, assim, muita coisa ainda dá pra ser revelada. Bem, no final, ele vira pra... Rola um papinho lá, ele provocando ela e tudo mais. Tipo, eles contam pra ela qual é a situação, ela morre de rir, ela tá achando o máximo, muito bizarro. Ela diz o nome dela, Sui, aqui. E aí ela diz que ela é ex do Kiri. Que é muito bizarro, porque eu nunca vi uma ex no mangá. Ex é um negócio que não existe em mangás, né? É, porque geralmente o protagonista, antes de conhecer o amante dele, nunca namorou outra pessoa antes, né? Geralmente eles são zerados, já zero bala. Ele não. Quer dizer, ela falou que é ex, mas pela cara que ele fez, eu acho assim, que ela deve ter gostado dele, na cabeça dela, ela namorou com ele, na cabeça dela terminou. E esse que é bizarro, porque normalmente nos mangás, sabe, na cabeça delas namoram e disse, não, eu sou a namorada dele, ou então, sei lá, alguma coisa do tipo, sabe? Mas não ex, tão bem definido. Ela tá bem feliz com isso também, ela não tá nem aí se é ex dele, né? Não rola nenhum ressentimento, não rola... Além de ter uma ex, ela é bem resolvida, o que é muito estranho no mangá. Eu adorei o rumo que Hatsuko Oi tomou nesse capítulo, a história nova que começou. Porque, bem, no início nós temos o Kusuda, que é o nosso capa, que a gente já conhece da última história, do pepino e tudo mais. É um cara alto e bonito, e esbelto e tal, pede pra ele entregar uma carta pra Enomoto, que é a patricinha fogadona lá. E aí ele vai lá e, né, fazer o quê? Deixa no armário dela, tinha mais um monte de carta, e aí ele escuta ela falando com as amigas, que as amigas falaram, pô, você deve gostar do Kusuda, porque você tá sempre andando por aí com ele e tudo mais. E ela falou, não, eu nunca ia gostar de um cara com aquela cara, e ele é muito feio, e blá blá blá. Aí o Kusuda saiu todo triste, né, andando pelos corredores do colégio, até que a tia do pepino, não me lembro o nome dela, mas a tia do pepino aparece com um pepino pra ele, e começa a provocar ele, e pergunta pra ele, ah, eu tive triste, e eu pensei que eu poderia te animar de alguma forma. E aí ele resolve contar pra ela a história, que ele quer saber se uma garota A, o que uma garota A sente por um garoto B. E aí ela fala, é, eu acho realmente que a Enomoto-san gosta de você. E ele fica nervoso, não é sobre mim e tudo mais. Enomoto vê ele conversando com a peitura, fica toda nervosinha e fala que ele fica aí, por aí, andando com essa garota estúpida, com essa cara de capa que ele tem. E aí ele lembra de mais cedo, ele ouvindo ela falando que nunca ficaria com cara com a cara dele. E aí ele estoura. Ele fala, por que sempre que você me vê, você tem que puxar briga comigo? Você tá me irritando, você é muito irritante. Você sempre implica comigo, me confunde, eu odeio o tipo de pessoa como você. Ela olha com uma cara de pede desculpa e ele sai correndo. Quando ele sai correndo, ele encontra os nossos dois depressivos de histórias passadas. São o Sogabe é o outro, o maluquinho da pintura. E os Aiton de histórias passadas, que estavam lá deprimidos, os dois que vinham pelos cantos deprimidos chorando, e o Kusuda chega pra ficar triste também. Só que eles acabam tendo uma ideia. Eles imaginaram viajar e acampar, e aí eles pegam as coisas dele, deixam cartas pros pais e vão pra essa viagem em direção ao sol que nasce. E esse capítulo acaba assim, tá bem legal, né? As próximas histórias vão ser bem legais. Eu continuo preocupado com o Hatsuko Oi, que continua baixo no ranking mediano. One Piece voltou a seguir uma linhazinha, né? Tá cheio de texto, tá chato ler One Piece. Ninguém bate ninguém, sabe? Demora muito pra ler. Tá chato não. Fala a verdade, tá cheio de piadinha legal, como sempre. One Piece, quando não tá tendo porradeira, tem um monte de piadinha curtinha, idiota e legal. Começando, o Zoro sai pra passear e vai se perder pelo visto, porque ele viu o número errado. Tipo, ele sai, né? E tem nas árvores, rola o número do lugar onde eles estão estacionados, nas árvores. E aí ele olha pro 41, só que tem uma bolha no meio e ele pensa, ah, legal, é pra ouvir pro 1. E aí ele sai andando e provavelmente ele vai se perder e isso vai ter algum importância no futuro, só comentei por causa disso. Aí eles conhecem as bolhas bizarras que eles entram no meio e colocam um troço e a bolha vira uma moto. Eu tô achando isso bizarro demais, até pro One Piece, mas como faz tempo que eu não leio. Normal, você tá lendo muito pouco, você não entrou na grande rota ainda. É. Então é por isso, assim, como eu parei lá, no Buck, né, ainda, então. Buck? Não é Buck o palhaço? Bug terror. Atirem com pompa! Eu parei um pouquinho depois disso, então realmente o máximo de bizarrice que eu vi de One Piece foi aquilo, então. Aquilo é muito pouco bizarro perto de One Piece. Aí eles estão lá se divertindo, as pampas brincando e... A sereia, a mochileira das galáxias, tá com eles ainda? Tá sim. Tem perninhas? Pois é, como é que ela tá andando mesmo? Mas eu não tinha parado pra pensar nisso, cara. Como é que esse diacho de mulher tá andando por aí? Ela tá bom. Ah, ela tá andando nas costas do Hachi. O Hachi tá carregando ela. E aí eles brincaram pra caramba, postaram corrida de bolha, tocaram música, dançaram. Esqueceram completamente o que tinha pra fazer lá. Ficaram se divertindo como sempre. Só que aí, enquanto eles brincavam e se divertiam, um cara fiozão, apareceu com um cordão no pescoço falando, não, eu não quero ir mais pro novo mundo, eu quero voltar pra casa porque tenho uma esposa e filhos pra criar, eu quero voltar pra minha casa e tirem esse anel do meu pescoço e tudo mais. E aí o Hachi explica que quando eles capturam piratas que estão wanted, estão procurados, eles colocam esse anel no pescoço e tratam eles como escravo. Se eles fugirem do cativeiro deles, o anel no pescoço deles explode. Já vi isso em filmes americanos. Já vi isso em Battle Royale. Também, legal. Foi isso que eles viram, né? Explode o anel no pescoço do cara. Ninguém morre em One Piece. Sério? Ninguém morreu até hoje? Cara, que eu me lembre, não. O nego apanha muito, fica inconsciente, fica deformado, leva tiro na cabeça e sobrevive, cara. O cara explodiu e sobreviveu? Não, o cara explodiu e sobreviveu. Beleza. Isso ainda é aceitável nos níveis de One Piece. Tá ele lá todo chamuscado, falando que ele quer ir embora e tal. E os Mugiwara, né? O chapéu de palha. Todo mundo assustado. Tipo, o que a gente vai fazer? eu quero ajudar eles. E o Hachi fala, não, você prometeu que você não ia fazer nada, não importasse o que acontecesse, fica na tua. E aí aparecem os nobres, os tais nobres, que foi dito antes no capítulo, que eles vestiam máscaras pra não respirar o mesmo ar das pessoas normais. Na verdade não são nem máscaras, né? Um negócio de mergulhador, um vidro em volta da cabeça. Uma roupa meio de astronauta, né? Pra não respirar o mesmo ar dos humanos normais, conviver o mesmo ar dos seres humanos normais. E aí o Hachi fala, né? Não faz nada com eles, não arruma briga com eles e também não mexe com os animaizinhos deles, que provavelmente é esse troço aqui atrás e o cachorrinho. E engraçado é que isso aqui parece de alguma forma humanoide, né? Acho que é um escravo, é algum ser de algum lugar aí, tudo, provavelmente é humano. E não tá com o negócio arredondo em volta, o cachorro tá. É um bicho inferior, né? É um bicho. O cachorro magrelão e fiozão tá com o negócio em volta da cabeça. É um bulldog bizarro. E ele dá um tiro na cabeça do cara que tava caído. Na cabeça não, acho que foi no corpo do cara que tava caído, saca? E aí todo mundo puxa o Luffy pra lá e tal. E aí o Luffy chega até a comentar, será que ele sobreviveu? Não sei o que. E fala, não tem como saber. É a primeira vez em One Piece que rola a possibilidade de alguém morrer, que eu me lembre. Isso é bom, né? Pra provar que as pessoas morrem também nesse mundo. Só que eu acho bem provável que esse personagem apareça daqui a pouco, vivo, fazendo alguma outra coisa. Ele tem pena, ele é igual o Kubutich, tem pena de matar. Ele tem muita pena mesmo, sabe? Tem personagem secundário que dá a ideia que matou, daqui a pouco ele aparece de novo, só pra dizer que tá bem, sabe? Ele aparece ali de fundo, fala alguma coisinha, só pra dizer, oi, tô vivo. Pronto. Quer dizer, ele podia ter morrido muito bem que não ia ter referido na história. É. Mas ele faz questão de aparecer só pra dar tchau. E o Ichiro não quer matar ninguém. Ninguém, ninguém, vilão, não importa quem seja, ninguém morre. Ele é bonzinho, tadinho. Eu entendo. Eles explicam, né, por que você não pode mexer com nenhum deles. E que se você mexer com algum deles, um almirante do governo, da marinha, vai vir atrás de você. E aí ferrou, porque os almirantes são realmente muito fortes. Já apareceu um, foi o Aokiji, que se eu não me engano era o cara da bicicleta, que ele andava em cima de uma bicicleta no mar, que ele tem poderes de gelo, então ele congelava um filete de marinha andando de bicicleta em cima. E aí eles explicam por quê que você não pode encostar nos filhinhos de papai, que são eles. Porque eles são os descendentes. 800 anos atrás, 20 reis formaram e organizaram o governo mundial. E eles são os descendentes diretos desses reis. Por isso eles são os queridinhos e não podem ser tocados. Essa é uma série muito difícil de falar em reviews, porque ela é longa e cheia de piadinhas e muita coisa escrita. Então é realmente complicado de fazer um review, mas eu vou tentar. Bem, tudo começa quando aparece o cara do... É um cara que inventou um esporte chamado Gênesis, que já teve um capítulo sobre ele e tudo mais. Não vou me aprofundar nisso. Só que ele tem um clube na escola desse Gênesis, só que ele não tem participantes. Então ele chama o pessoal do Sketch Dance pra jogar. E aí ele chama eles pra jogar, eles estão mexendo e tal, e eles acham um Lazy Musaburo, que ele é um mascote, um chaveiro, saca? Aí uma personagem antiga, que agora vocês lembram de onde ela é, uma personagem antiga do caso de um roubo de notas, que era uma boa aluna e tudo mais, volta e fala que um amigo dela tá precisando de ajuda. Eis que aparece o amigo dela. Ele é totalmente visual key, com uma franja caída e batom preto e uma coisa no pescoço e tudo mais. E aí perguntam, qual o seu nome? Ele fala, Datenshi, que significa anjo caído. Seu nome não pode ser Datenshi, isso não é o nome. Datenshi, foi Datenshi que você quis dizer? Só que aí a amiga dele fala que o nome dele é Date, e que ele tem um sério problema, porque ele gosta muito de bandas visual key. Ele tenta sempre responder perguntas usando o mínimo de palavras possíveis, normalmente uma ou duas, ou palavras soltas, randômicas. Bem, se irritam com ele e tudo mais, perguntam mais uma vez, qual é o seu nome? Aí ele muda o penteado, pega a franja, joga pro alto, arrepia o cabelo e fala, Dante. E eles começam a falar, não, para de mudar seu nome, fala seu nome direito. A amiga dele falou que tinha que fazer compras, que tinha prometido pra uma amiga, e deixou eles lá, tentando descobrir o que o cara queria falar. Aí perguntaram, o que você quer? Ele falou, caído. E eles, como assim, caído? A gente conseguiu entender. E o Sweet fala, talvez ele tenha deixado cair alguma coisa. Você deixou cair alguma coisa, certo? Então, o que você deixou cair? Ele fala, asas. Todo mundo, como assim você deixou cair asas? E ele, para voar para o banquete. Todo mundo sem entender nada, querendo que ele fale normalmente, como uma pessoa normal, e ele não consegue. Então eles começaram a falar sobre coisas e tentar fazer ele se soltar pra falar um pouquinho mais. Então perguntam a comida preferida dele, perguntam quando que ele prefere comer essa comida, e ele vai falando coisas. Tomara que é legal que pergunta pra ele qual o filme preferido dele. E aí ele desenha uma espiral numa folha. E o Sweet fala, esse é do filme, Espiral, que se eu não me engano o nome era Naruto mesmo, aqui. Eu não lembro, eu lembro que esse mangá saiu aqui. Se é o mangá desse filme aqui, eu li li. É assustador, realmente. É muito do mal. E nojento também. Lembra, o nome do filme é Uzumaki. Aqui Uzumaki significa espiral. E Naruto é uma comida, é um troço em forma de espiral que tem no Miso e no Ramen. Aí eles começam a falar, ah, isso combina com ele, porque ele é visual ok, gosta disso, e gosta disso. E aí ele fala, Naruto. E não é Naruto do filme, é Naruto da Jump, sabe? Que a gente comenta. E ele fala, Movie Naruto Forte, datebayo.jp. E todo mundo, que você quer dizer com isso? Sou maluco. E aí ele perguntaram mais uma vez, a coisa que você deixou cair, que você quer que a gente ache, o que é? E ele fala, sonhos fabricados. E nisso já tá todo mundo irritadíssimo com ele. E ele fala, o que que essa coisa faz? E ele fala, abraçar as chaves para o meu coração. Bossum tem um insight, né? Pá, abraçar as chaves, abraçar, segurar chaves, é um chaveiro. E eles pensam, fabricar sonhos, candi, mentira, o candi de mentira também funciona como descansar horizontalmente. Eles lembram do chaveiro que eles acharam no início do capítulo, que é exatamente um cara dormindo, deitado, de lado. E eles dão o chaveiro pra ele e falam, tá resolvido, é isso aí. Só que no final do capítulo, o cara do Gênesis acha um ingresso pra um show de uma banda chamada Dream of Life. E essa banda Dream of Life é uma banda de visual ok, e eles têm uma terminologia especial pra várias coisas. O nome da banda significa sonhos fabricados, os concertos, os shows são chamados de banquete, os ingressos são chamados de asas, e o nome do tour desse ano é Abraçar as Chaves para o Meu Coração. E a gente descobre que, na verdade, tudo que ele falou fazia todo sentido, só que por ninguém conhecer Visual K, não entendia o que ele estava falando. E foi um capítulo só de uma história fechada, e no próximo capítulo eu não consegui entender. Não sei que vai ter página colorida. Bleach. Eu tô achando que o Urahara é do mal. O Urahara sempre foi do mal. Quero ter ideia de que ele ia virar do mal, não. Ele sempre planejou alguma coisa muito maligna. Eu acho que ele vai descobrir que o Aizen é o bonzinho da história e tá só querendo salvar seu site, cara. É o Itachi também? Tá todo mundo reunido. O cafezinho da Jump. Reunião na sala da Jump. Pá, brainstorm geral. Tá todos os mangás em crise. Aí todos tinham a mesma ideia. Terminou o capítulo, eles indo. Qual é o nome dele? Qual? O Kurotsuchi? É. Urahara faz a proposta pro Kurotsuchi. Pra poder, ó, quer cair fora daí? Quer vir comigo? Terminou assim, então agora a gente descobre por quê. Ele, o Urahara, tá fundando a famosa divisão de experimentos científicos lá, que a gente já conhece, né, de hoje em dia. E ele quer tirar o carinha da prisão pra poder colocar ele no comando lá. Dar os conhecimentos, ele chamou ele pra ser vice-capitão, Fugutachô. Porque ele reconhece que o cara é um gênio e quer chamar ele pra ser. Então ele fica assim, não, eu vou trabalhar sobre as suas ordens e tal, papá, sei o quê, acho que não, melhor não. Aí o Urahara vira e fala assim, ó, você vai ser o segundo em comando, e se por acaso eu morrer, você vai tomar conta geral de tudo. Ele abre um sorrisinho, né? Oh, gostei disso. Aí os dentes dele que não aparecem muito, né? Apareceram, né? Tipo, ele deu um risinho. Ah. Que é aqueles dentes brancos, retos e polidos, igual daquele cara. Virar cara do Urahara, é todo mal, cara. Até muda a fonte, ó. A fonte. Ele fez, você, essa parte vem com medão. Ele virou pra falar isso pro cara e tal, quer dizer, ou ele tá querendo fazer uma, pagar uma de sombrio pra ganhar a confiança dele, pra entrar no clima dele, entendeu? Do Kurotsuchi. Eu tenho um problema com o nome dos caras. Pra entrar no clima dele e tal, pra poder conquistar ele, ou então ele realmente é do mal, né? Eu ainda não entendi por que que a enfezadinha tá com ele o tempo todo. Tá assustadíssima, né? Tipo, que diabos tá acontecendo aqui? Ela tá com uma cara assim, eu deveria estar preocupado, isso é legal, sabe? Ela tá com uma cara de tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui do lado e eu não sei muito bem o que eu devo fazer. Basicamente isso. Aí depois corta, a gente descobre quem é o famoso, aquele Taicho velho que a gente quer saber quem era. Ele é o Tira da vez, né? O Tira não, o Kutiki. Enfim, descobre que ele é o Kutiki da vez lá. E aí ele vai lá e fala com quem? Com um jovenzinho magrinho que tá treinando, que é o Byakuya. E a personalidade dele era bem diferente nessa época, né? Totalmente, ele era totalmente assim, vivo e impulsivo. Completamente diferente do cara frio que ele se tornou. Talvez ele tenha que se tornar um cara frio até por alguma besteira do Urahara, como sempre. Não, acho que foi mais depois da história da morte da esposa dele. Eu acho que até antes da esposa dele ele Ah, é, tem a esposa dele, eu tinha esquecido disso. É, o problema é que a gente nunca viu ele antes, a gente já vê ele com a esposa dele morrendo, então, provavelmente foi depois daquilo que ele ficou frio e tal. Aí aparece lá a Hiroichi. Hiroichi, ela super pentelha com ele, né? É, humilhando ele, roubou o lacinho de fita nele e tal, e falou que nunca vai ser nada, nunca vai ser ninguém, isso aqui. Aí eles começam a lutar. Aí ele... E ele tem expressões faciais, o que é incrível? É, expressões assim de, vou pegar você, essas coisas. E aí ele quer provar pra ela que o chumpô dele é melhor que o dela, então os dois começam a lutar por aí e tal. E aí aparece o velhinho, o senhor Kotick, lá falando, nossa, esse moleque não tem jeito, alguma coisa assim. Não, assim, você viu essa parte do capítulo, você viu só pra mostrar assim, dizer quem era o velho, introduzir como é que era o Byakuya novo, né? E provar que a gente continua sem saber como eles envelhecem na sua society, porque enquanto o Byakuya mudou completamente, a gente também é uma cara. Pois é, a minha teoria é, eles envelhecem até a idade que eles morreram. Ou talvez só até quando eles quiserem. Vai ver, eles envelhecem até quando eles quiserem. Chegou uma hora que eles, não, tô bonito assim, parar. Eu não entendo, e depois que essa semana eu fui assistir finalmente aquele filme de Bleach, né, Memories of Nobody, eu fiquei mais maluco ainda, porque lá rola umas coisas na mitologia que... Não pensa naquilo, ignora aquilo. Porque assim, tem algumas coisas em Bleach, na mitologia de Bleach, que eu ainda não entendo, que é a coisa da... Exatamente, de que idade que eles têm quando acordam lá, eles nascem de novo nas sociais, ou eles simplesmente acordam da idade que eles pararam? Eu acho que eles nascem de novo, tanto que o... Uma coisa... Esqueci o nome dele, cabelinho branco. O Hitsugaya. Hitsugaya é uma criança. Não, tem o papagaio. Quando ele vai pra sua sociedade, quando o Thiago encontra ele lá, aquele garotinho, o Shibata, que era o papagaiozinho, ele tá criança lá, ele é a mesma pessoa, quer dizer, ele acordou criancinha lá, ele não acordou bebê de novo, né? Outra coisa que eu não sei é se o tempo passa igual na sua sociedade no mundo real. É, acho que isso não. Uma coisa que eu falei do Memories, que eu falei que foge um pouco da mitologia, é que dizem que os Shinigamis não têm memórias de quando eles eram vivos. Só que isso é meio idiota, porque os Shinigamis já foram almas normais que morreram. E algumas almas ali já provaram que tem memórias, como esse próprio garotinho, no começo do mangá, ele provocando que ele tava lá procurando a mãe dele. Então como é que é? A memória vai se desvanecendo? Quando eles viram os Shinigamis, eles perdem as memórias? Como é que quando é? Eles vão pra sua sociedade, eles perdem a memória. Mas algumas almas já provaram que tem memória, assim... Como quem? O Shibata, o garotinho. O Shibata na sua sociedade de memória? Sim, ele tava procurando a mãe dele, não encontrei minha mãe ainda. A não ser que a memória vá sumindo, né? Que realmente, até agora nenhum deles provou ter memórias, mas, enfim. Seria muito bom se o combatista explicasse isso pra gente, né? Tem algumas coisas que eu gostaria muito que ele explicasse. Bem, aí aparece o Ichigo de cabelo preto. Que não apareceu no anime, diz, né? Ele apareceu no anime, sim. Não, uma vez eu li que eles ignoram ele. Ele apareceu no anime, sim. Eu lembro dele no anime. Tenho quase certeza que eu lembro dele no anime. Eu não vi o anime, então não sei, mas me disseram que não aparece. Qual foi o papo dele com o doente? Ele tava de papo com o doente. Falando que ele tá tentando convencer ele a ser Fuku Taicho. Ou Taicho, se não me engano, ele não quer nada. Ele tá muito bem sendo um oficial qualquer, ele não quer ser nada. Era Fuku Taicho que tava querendo que ele virasse. Ele não quer esse tipo de responsabilidade pra ele e tal. E aí eles começam a comentar sobre um recruta novo que ficou 2 semanas, sei lá, na academia e já conseguiu, já entrou na divisão. Que ele é muito bom, que ele é muito fodão. E aí, nessa parte do papo, eu já pensei, pronto, mais um personagem que a gente conhece, né? Quem será? Comecei a ficar curioso daí, né? Aham, eu também. E aí, no final... Pelo que eu vi, eles queriam que o Ichigo de cabelo preso fosse o Fuku Taicho dele. Como ele não aceitou, o Ichigo de cabelo preso começou a dizer que, tipo, tô sabendo que tem um moleque aí... É verdade. Fez isso, por que você não chama ele? É verdade. Aí corta... Pra quem é esse moleque. E aí aparece o Aizen. Corta pro Aizen passeando. Vamos fazer suspense. Pra lua, Aizen passeando. E aí aparece lá um vulto. E aí ele fala que o nome dele é Itimaru Gin. Itimaru Gin, criancinha com a mesma cara, aquele sorrisinho de raposa dele, com um Shinigami morto do lado, cara. Ele acabou de matar um Shinigami, meu. E assim, bizarríssimo, porque ele criança é mais assustador, né? Que criança, ele com aquele sorrisinho adulto já é assustador. Ele criança, sorrindo, com o corpo do lado. Uh-huh. E o Aizen adorando, achando o máximo. Né? Ele matou, o cara que ele matou era o terceiro na divisão do Aizen. Muito bizarro. Primeiro o Hiraku, segundo o Aizen e era o terceiro. E aí o Aizen mais uma vez fala, tá no meu caderninho. Tipo assim, né? Esse cara aí tem potencial. Essa semana não tem Naruto porque o autor precisa pensar. Esqueci de avisar. Avisando novamente, essa semana não tem Naruto porque o autor tá pensando. Tá pensando o que ele vai fazer na vida dele. Meu Deus, que merda que eu fiz. Como é que eu saio dele? Acho que Shimoto tava sentado, né? Você de pensador. Lá, com os videogames dele jogado num canto, tentando achar algum telefone de alguém que ele conhece no celular, ele descobre que todos os amigos dele abandonaram ele 5 anos atrás, porque ele não tem mais tempo, né? Agora ele tá planejando qual a revelação que ele inventou, que lá do a coisa lá dos Uchihas, e agora ele tá inventando o que, entendeu? Que o Itachi sempre foi bonzinho, sempre quis ajudar Konoha e salvar Konoha. Você jogou isso, sim, sem saber do que ele tava falando, só pra poder criar um gancho maneiro. Agora ele tá tentando pensar como é que ele vai se resolver isso. Ligando pra mãe, né? Ô mãe, o que que você acha, mãe? Dá uma ajuda aí, pelo amor de Deus. Você leu o capítulo da semana, mãe? Olha o que eu fiz, mamãe. Eu acho que ele vai trocar de lugar com o irmão dele, cara. Os dois vão trocar de identidade. Será que eles já não trocaram, por isso que tá desenhando mal? Foi o que a gente comentou, eu tenho certeza que o irmão dele, pelo menos os cenários, o irmão dele tá desenhando. Não, cara, tô achando que eles trocaram de lugar mesmo, que o Kishimoto cansou, sabe? Como o irmão cancelou o mangá por causa disso. O Kishimoto chegou pra ele e falou, cara, não tá dando mais. Faz o seguinte, larga esse mangazinho teu aí, vem pra cá que o meu faz mais sucesso, que eu vou lá pras Bahamas. Vou lá com o cara de Hunter x Hunter. Assim, ó, eu tentei ser como ele, de parar o que eu quero, só que não pude ainda. Então eu fiquei no meu lugar um tempo, vou lá passear com ele, trocar umas ideias. Na volta eu dou um gás e tal. Vai ver, justamente o irmão jogou essa ideia, tá sem ideia, ligou pro irmão e falou, cara, ferrei com a tua história. Eu tenho uma má notícia pra te contar. Uma boa é uma má notícia. O capítulo foi um dos melhores em semanas. E qual é a má? Eu não faço ideia de como eu vou resolver isso. Então faz o seguinte, vai e volta pra cá. Acho que tá os três, os dois irmãos, mais o cara de Hunter x Hunter sentados por Skype, né? Tentando pensar o que eles vão fazer com essa história. A tia de Sailor Moon atrás, junto com ele, dando pitaco, né? Ela servindo cafezinho. Olha, eu acho que esse mangá precisa de um pouco mais de branco, um pouco menos de retícula e mais personagens femininas magras pra dar um. Eles vão colocar ela. Eu acho que daqui a umas três semanas vai abrir Naruto. Vai estar a Sakura na capa, magra, alta, de pernas finas. Sakura? É. Ah, dá Sakura. Tem uma Sakura em Naruto, sabe? Ah, é. Ela vai estar de cabelo comprido, maria chiquinha, entendeu? Pernas finas e branca. E uniforme colegial, né? É. Aí vai virar, eu acho que agora é a mulher do carinha de Hunter x Hunter que tá fazendo. E esse foi o review da semana de Naruto. Tá bem mais emocionante do que se tivesse com a Pico. Era monólogo do Darko, porque o senhor lá vendiu. Não é senhor lá vendiu. Eu não vi os animes. Minha culpa. Triple X Sonic K continuou com a história da tia Aranha. Dona Aranha subiu pela parede, veio achar a morte e a derrubou. A Aranha da Yuko. Não! Foi a Aranha da Yuko. Vocês já ouviram falar de Bookworm, certo? Traça de livro. Como você... Eu achei que o nome do livro fosse esse. Então, literalmente ficaria a minhoca do livro. Como você imagina que seja a minhoca do livro? É uma larvinha branquinha, assim, que nem um arroz. Em Triple X Sonic, não. O Domingo tava lá lendo os livrinhos, tentando arrumar um jeito. De fazer o olho do. A visão dele do Atanuki voltar, né? E aí o Atanuki vai lá, fala, pô, coitado do cara, né? Tá estudando pra tentar me salvar, vou levar uma comidinha pra ele. Aí levou um bento lá pra ele, eles estavam comendo, e o Atanuki levou, ajudou ele procurando os livros e tudo mais. Só que aí o Domek achou algo sobre. Só que tinha um livro, que por curiosidade, o nome desse livro era o nome de uma light novel antigaça que o Cleb escreveu quando ela estava começando. Legal isso. Lá de dentro as letras começaram a sair. As letras do livro começaram a sair e viraram uma cobrinha. Essa cobrinha de livro em livro absorvendo as outras letras e crescendo. As letras dos livros e crescendo. Aí eles ficaram desesperados, meu Deus, o que a gente vai fazer? Eles tentaram... E o Domek tentou salvar o livro que tava escrito o negócio, porque se a minhoquinha chegasse lá, ia comer tudo e não descobrir como. É um deles fala, não, a gente tem que chamar a Yuko. Aí Yuko fala, oi, gente. Tudo bem? Bom, eu vim pra cá porque eu imaginei que vocês fossem precisar de mim. E aí ela dá um jeito no Bookworm de um jeito bem legal, porque o lugarzinho lá onde eles estavam estudando, né, era um lugar selado magicamente pelo avô do Domek. Então o que ela faz? Ela pega aqueles selos, saca aqueles selos japas com coisa escrita. Aí a Yuko pega um selinho daqui e ele fala, ô, minhoquinha, ó, aqui, deve ser gostoso, ó, vem comer. Aí a minhoca come os quatro selos e isso meio que satisfaz ela. Ou que é realmente um fantasminha tá ali? É uma minhoca feita de letras. Tem alguma explicação não, né? Não, é um espírito, sabe? É uma coisa. Né, mas o que vai ser? Ah, pensei que fosse realmente do mundo de rola, que realmente os minhocas de livro fossem assim, normais, você tá em casa, abre suas letras e sai. Não. Aí o Atanuki teve mais visões no olhinho dele, né? Porque o olho que ele perdeu, de vez em quando ele tinha visões de uma noite, no meio do mato, coisas correndo, vultos passando e tudo mais. Ele tava andando na rua muito bem, e do nada ele vê uma menina de sainha e bota, sainha colegial e bota, flutuando, e correndo atrás de um peixinho que tava flutuando. E aí ela pega o peixinho e come. E vê na boca, o peixinho já pare, saca? Douradinho. Ela chega pro Donek, pro Atanuki e fala, ah, é você que tá causando todo o problema lá, né? Então beleza, você tava passando. Aí vê outro peixinho e vai atrás. Vai falar com a Yuka, e o Yuka fala, não, que ela era um espírito gato e não sei o que. Aí ele pergunta, espíritos gatos usam saia colegial e bota? Aí o que ignora essa pergunta e continua falando dos espíritos gatos, não sei o que. Aí mais pra frente aparecem os bebês de óculos escuros que flutuam dentro, em cima de uma prancha. Eles são os protetores da Zaraki Warashi, que é a fada virgem. Eles chegam pro Atanuki e falam, ei, você aí, me leva pra tua mestra que a gente tem um negócio pra resolver. Eles são totalmente moços loucos, sabe? Eles chegam, ué, ande! E aí eles, o Adam que leva eles até lá, e eles falam, não, é o seguinte, eu quero que vocês, que você arrume um jeito de salvar a Araquara Chip, que ela foi sequestrada, acho que foi pela Fera Aranha. A aranha sequestrou a Araquara Chip, porque ela na verdade não é uma aranha, ela é um espírito, a aranha, não sei o quê. E eu quero que você arrume um jeito de resolver isso, e em troca a gente dá o nosso leque. A gente tem um leque aqui, que faz ir de um mundo pro outro. Ela, beleza, tá bom, me dá o leque. Eu vou mandar o Ataluki, o Ataluki vai resolver isso daí pra vocês. Falou pro Ataluki, falou, ó, oh, Ataluki, você vai lá atrás e resolve. Até porque os bebês falaram que a culpa era dele. Por algum motivo, a culpa era dele. Ela decide sequestrar. E aí ela usa o leque e vai os bebezões lá e o Ataluki pro outro mundo. Bizarro, né? Viajaço total. Não, porque já rolou na primeira temporada, né? As duas fadas, assim, a Mei Warashi e a Zareki Warashi. Então sempre que elas participam, sempre rola essas viagens. Terminou assim. Como eu falei, vão ser 3 capítulos contando a Saga da Aranha e na Aranha da Yuko. E na próxima... Termina, com certeza termina. Eu sei o que vai acontecer, mas eu não vou contar. Bom, né? É chato falar de anime que eu já li o mangá, porque a gente não pode fazer essas... Com vontade de dar uns adelantos. Não, porque a gente tenta prever, saca? O que vai acontecer? Nem isso não dá, porque eu já sei o que vai acontecer. O que você acha que vai acontecer lá em vídeo, você que não leu? Bom, o outro aqui vai recuperar o olho dele, porque agora ele tá com o olho. Ele vai doar o tapa-olho dele pra Kohane. Caramba! Como é que eu não pensei? Agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Esse tapa-olho é algum artefato. Tem alguma coisa que faz esse tapa-olho? Além do olho. Tapa-olho da Corrente pra fazer o que, Fairy Tail? Vai rolar um crossover com Fairy Tail? Caraca, meu. Eu pensava que um crossover era com Tsubasa. Tô gostando disso. Tem potencial. Claro. O tapa-olho mágico. Code Geass, cara, Code Geass tá muito bom. Você... Vazou. Não vi nem a primeira, nem nada. Vazou um pedaço do terceiro episódio. Não. Tá informado você, hein? É, tô informado. Tá rolando uma coisa interessante, Code Geass. Eu dei uma estudadinha e cheguei a algumas conclusões. É o seguinte, pra começar, a gente descobriu o que aconteceu depois que rolou os dois tiros. Suzaku e... Lelouch. Depois do Lelouch revelar que ele era o Zero. São tipo protagonista e antagonista os dois, sabe? São os rivaizinhos. Um apontou uma arma pro outro e atiraram ao mesmo tempo. Acabou a temporada. Não mostrou o que aconteceu depois disso, saca? É, agora a gente descobriu que os tiros... Os dois erraram. Eu tenho que assistir mesmo, porque esses spoilers estão foda. Aí a gente descobre que os dois tiros erraram e que o Suzaku conseguiu pegar o Lelouch e levou o Lelouch pro Imperador de Britânia. E a gente até agora não sabe o que diabos aconteceu com a Nanali, com a irmãzinha cega do Lelouch. Bem, aí levou o Lelouch lá pro Imperador. O Imperador, a gente descobre que o Imperador realmente tem um guia e que o poder do guia do Imperador, como a Likatia me falou, a Likatia é muito esperta, muito sagaz, viu o primeiro episódio e deduziu. Olha, o poder do Imperador é reescrever memórias. Nesse capítulo a gente descobre que realmente é esse o poder dele. Ele reescreveu as memórias do Lelouch, por isso que o Lelouch esqueceu de tudo e tudo mais. E o sacana do Suzaku, porque o Suzaku, ele é o certinho, sabe? Eu vou seguir a lei, eu vou seguir as regras, eu vou ser bonzinho, eu vou fazer tudo como deve ser, eu não vou entrar pra rebelião, eu não vou atacar o governo, eu vou ser bonzinho, eu não vou ser anárquico. Mas ele fala isso, mas meio que porque ele acredita mesmo, ele sabe que tem como, que existe, ele acredita que existe um meio de mudar o mundo assim. Só que dessa vez eu vi que não, cara, ele é um sacana mesmo, cara. Porque morreu. Ele talvez não tenha meio imperador, porque eu vou te fazer o pior spoiler da primeira temporada. Então, pra quem assistiu, morreu, né? Então, aí ele ficou, tá meio abalado com isso daí. Então, o que que ele fez, cara? Ele pegou o Lelouch, que é amigo de infância dele, mesmo sendo Zero, levou pro Imperador só porque queria entrar pros guerreiros das 12, os 12 guerreiros da Távola Redonda. E ele fala, não, eu trouxe ele aqui justamente porque eu quero entrar pra essa elite e eu quero proteger o senhor diretamente. Ele, beleza, eu vou reescrever as memórias dele porque ele pode ser muito útil ainda e tudo mais. Não sei quais são os planos do Imperador e tudo mais, só que ele reescreveu as memórias do Lelouch e mandou o Lelouch de volta. Bem, rolou briguinha de mecha. E descobriu que tem um mecha novo lá, que é o Vincent. Ele é um protótipo do Lancelot, que é o mais bonzão do mal e grandão lá, que é o que o Suzaku pilota. Um desses Lancelot, um desses Vincent, eles têm o poder de sumir, sabe? Então o pessoalzinho andando de robozinho, né? Procurando os outros pra atirar e fazer boom. E aí aparece um, e quando ele olha pro lado, puff, não tá mais. E aí aparece perto e destrói. E esse Vincent tá lá, destruindo tudo e tudo mais. Então todo mundo querendo saber. Aí, o que aconteceu? O Imperador pegou o Suzaku e levou o Suzaku num lugar, que esse lugar é tipo um templo grego, antigo, de ruínas e tal, no meio do nada, sabe? No meio do céu, e ele fala que aquele lugar era um lugar especial, era... Esqueci o nome dele, mas é um nome que em outra mitologia corresponde à caixa, e a caixa tem ligação direta com o Saturno. Minha mente, como sempre, tava completamente confusa quando resolvi falar das paradas de Akasha. Bem, agora com calma, eu vou explicar direitinho como a coisa funciona. Bem, o nome do templo não é um outro nome que se relaciona com Akasha. O nome é Espada de Akasha. E Akasha seria mais ou menos o equivalente em sânscrito pro éter. E o éter, na mitologia grega, é a personificação do ar puro do céu. E, bem, o éter, ele normalmente é relacionado a Brihaspati, ou seja, lá como isso é pronunciado, que é uma deidade da mitologia hindu, que é regente do planeta Júpiter. E o planeta Júpiter é o que aparece nas ilusões do Guias, quando começa a aparecer todas aquelas cenas desconexas e meio em preto e branco e tal, Júpiter tá ali no meio. E essa é a relação da espada de Akasha com Júpiter, com o Guias. Ah, e a espada de Akasha, o templo, segundo o imperador, foi feito pra destruir Deus. Além disso, continua rolando lá e tudo mais. E eu não lembro exatamente o que aconteceu com o Lelouch, vou ficar devendo. Mas o que aconteceu de muito interessante no final foi que o, acho que é Rolo o nome dele, que é o irmãozinho do Lelouch, ele revela que é um Guias. Ele desce de um... Ah, o lembrei de outra coisa. Ah, o Lelouch faz uma coisa muito legal, cara. Ele tomba a torre. Eles estavam usando dentro de uma torre, né? E tipo, uma das coisas mais legais que eu digo é que eles usam, eles demonstram essas estratégias legais de guerra. Tipo, eles cercaram a torre pela única entrada que a torre tinha, que era uma ponte, e todas as tropas do exército não estavam ali. O que que o Lelouch maluco fez? Implodiu o fundo da torre pra torre cair por cima de todas as tropas. Eles não precisavam lutar, era só eles pularem fora da torre com os robozinhos dele, beleza. E eles fazem isso e a gente descobre que é os chineses estão do lado do Lelouch, estão do lado da revolução, e eles estão no final, eles acabam, eles dão uma briga pro Lelouch, o Lelouch defende, e aí chega o Vincent, o tal robôzão que se teletransportava, né, dele desce o Rolo, o irmão do Lelouch, vira pro cara e fala, o cara fala, não vou deixar você entrar porque aqui é território da China, você não pode entrar, senão você vai estar violando as leis e tal de diplomacia e blá blá blá, e ele fala, não, você vai deixar eu entrar sim, aí ativa o Guias, aí acaba o episódio. Uou. Só que outro detalhezinho que eu fui pesquisar sobre esse Guias. Rolou um jogo do PSP de Code Guias, que não saiu em inglês, só saiu em japonês. E nesse jogo o Rolo participa. E tem um final que o Rolo ativa o Guias dele e o poder do Rolo é se teletransportar. O poder do Guias dele é se teletransportar. Ele manipula o espaço-tempo para se teletransportar. E nesse final também ele consegue desviar de um Guias. O Guias não funciona nele. Não sei se é porque ele se teletransporta e, sabe, ele some no momento que o Guias é posicionado e volta depois. Não sei se foi por isso. Mas o poder dele realmente é de se teletransportar, por isso que o Vincent se teletransporta. Então talvez eles aproveitem isso dentro do anime também. Bem provável, né? Já que o robôzão onde ele tava se teletransportava também. Frenai quebrou um pouco o ritmo frenético, sabia? Aquele ritmo de não estamos explicando nada e tudo acontece ao mesmo tempo e você está perdido, quebrou um pouquinho. Tipo, uma coisa confusa. A história já explicaram alguma coisa mais? Eles explicaram muita pouca coisa. Na verdade, eles não explicaram nada mesmo, não. Eles pegaram os personagens e focaram um personagem só. Ao invés de fazer aquela suruba de várias coisas acontecendo, eles focaram mais alguns personagens específicos. Tá um pouco menos confuso, o ritmo diminuiu, tá dando pra entender algumas coisinhas a mais. Uma continuação do basicamente três solteirões e um bebê, né? Tipo, ele cuidando da garota. É, aí rola a garota com a bêbada, ela não é bêbada, né? A putona lá e a gótica. É muito legal essa cena, cara, que batem na porta, né? Aí vai a menininha feliz, entendeu? Tô batendo na porta. Aí ela abre a porta, quando ela abre a porta, dá de cara com a gótica, assim, olhando pra ela. Fecha a porta. Aí a gótica fala, tá com bem mais humor, tá bem mais aliviado. Outra coisa, aí a gente vê, mostra ela sendo criança, sabe? Por exemplo, ela liga pro, tá falando com o, a gente chama de Lelouch, com o Kuranai no celular, né? E aí ela olha pela sacada e um gatinho, aí liga pra ele. Onde que tem biscoito? Onde que tem comida? Eu quero chamar o gatinho. Ah, o biscoito tá onde? Mas é um gato, deixa ele ir embora. Não, é um biscoito. Eu quero dar biscoito pro gatinho. Gatinho, ah! É muito fofo, cara. Ela é uma fofinha, é legal isso. Ela é, e tá rolando muito essa coisa de nego falar que esse anime tá muito lolicon. Nada a ver. Eu imaginei que eles fossem falar isso porque todo mundo é pervo, né? Todo ataque é meio pervo, né? Aí quando começou a focar muito na garotinha e tal, papapá, que ela é fofinha, o relacionamento dos dois, eu imaginei que fosse mais, não tem nada a ver com o lolicon. Quem gerou o lolicon sabe que não tem nada a ver, cara. É o seguinte, a série não aborda o lolicon em momento algum, sabe? Quem pode abordar é alguém que tem isso na mente e olha contra os olhos. Só que tem uma cena que provavelmente criou polêmica nesse segundo capítulo, porque eles tomam banho juntos. Pô, mas isso aí é coisa... Pô, mas só porque eles não são parentes, entendeu? Eu sei. Só que, tipo... É nem demais. Quando ela lidou com, as garotas são um pouco mais velhas, né? Ela tem 7 anos. Não, mas mesmo assim, sim, o traço dela... Aham. Muito maniquinha. Lidou com, geralmente, são garotos mais... Mas calma. Vamos como estripador, por partes. o Kurenai chega em casa, né? Encontra ela de novo, fica desesperado, só que descobre que ela tava quase se divertindo com as vizinhas. Mó festa lá das três. Eu não lembro exatamente muito bem o que aconteceu isso daí, mas vamos pra parte do banho. Ela vira e fala: olha, é o seguinte, tô precisando tomar um banho, que eu tô fedendo, tô tanchinho sem tomar banho, e o chuveiro só tem água gelada. Acho legal, é muito fresca, né? Não, nem isso. Foi, eu acho que foi isso que ela falou. Ela reclamou que não tinha uma banheira, foi alguma coisa do tipo. Aí ele bonzinho, né, chega cansado do colégio e fala: não, tá bom, vamos pra uma casa de banho, que rola aquelas casas de banho no Japão, né? Ela tá, vamos. Ela ficou toda feliz, vai na casa de banho, vai. Aí tem a velhinha lá, né, que da dona da casa de banho, que faz brincadeiras com o Lolicon, a velhinha. Ela fala primeiro, pergunta quem é, aí ela fala que é uma prima de longe e tal. Aí quando eles estão tomando banho juntos, rola uma brincadeirinha com o Lolicon. Que é o seguinte, ele vai lavar as costas dela, né? E ela fica: ai, tá machucando, não sei o quê, tá dando cócegas, ai, ai. Aí corta pro lado de fora, sabe? Só os gritos dela e a velhinha olhando assim. É, não, tipo, quiser fazer uma piada com o fato, assim, já que ele não é parente dela, assim, é mostrar a parte ruim, assim, dele ter que cuidar dela, né? Que são os comentários, mas em absoluto o anime tá jogando brasa em cima disso, né? Aham, uhum, e a velhinha, no final, a velhinha faz uma brincadeirinha, sabe? Tipo, ah, não sei o quê, tua noiva, um negócio assim. Só que, sabe, dá pra perceber que a velha não acha que aquilo é Lolicon mesmo, sabe? Ela só tá brincando. E aí rola uma coisa interessante, a velha dá pra ela um... acho que foi um suco, uma coisa assim. Aí quando ele sai do banho, né, ela vê que ela tá tomando um suco. Pô, quem te deu esse suco? Você comprou? Aí ela: não, a velhinha ali, a tiazinha me deu. Ela: ah, e você agradeceu? Aí ela: não, por que você não agradeceu? Ué, porque na minha casa os meus servos sempre me davam as coisas que eu queria. Ele: mas ela não é sua serva. Não? Não. E por que ela me deu esse suco? Muito bom, né? Assim, de longe, a coisa que eu mais gostei nesse anime foi isso, cara. A forma como ela foi criada e agora ela confrontando o mundo real, né? Como é que é. E você vê que ela não é... ela é animada, sabe? Mas ela é uma pessoa íntegra, sabe? Não é, tipo, na verdade, ela só age dessa forma. Foi como... foi assim, foi a forma que ensinaram ela a ser. Então ela acha que isso é o normal. E ela realmente quer saber como é que é que funcionam as coisas. Aí olha a continuação da cena, né? Ela fala que não vai agradecer porque ela não entendeu isso. Aí ele vai dar um cascudo nela. Pá! Ah, ela: ah, você me bateu? Por que você me bateu? Pá! Aí cascudinho leve, sabe? Tá. E aí ele explica pra ela que ela deu porque normalmente os adultos são gentis com crianças, sabe? Não há motivo algum pra isso. Eles realmente são gentis com crianças. Ela para pra pensar: é mesmo, tinha que ter agradecido. Ela vira pra ela e fala: então, eu, não sei quem, Murakami, da família, não sei quem, não sei qual, agradeço profundamente por sua incrível bondade de me ceder essa garrafinha de suco. Aí ele vira pra ela e fala: não, nessa situação só obrigado já é o suficiente. Ela: tá bom, arigatô. Tadinha, cara. Eu enlouqueci. Imagina que adulta que ela ia virar se ela continuasse morando naquela casa louca, né? Aham. Uhum. E aí ela vai andando na rua com eles, conversam sobre isso. Ela mexe na cabeça assim, aí ele pergunta: tá doendo? Desculpa eu ter te batido, sabe? Não queria machucar. E ela: não, tudo bem, eu realmente tava errado, você tava certo de ter me repreendido. Tudo bem, a dor daqui a pouquinho passa, tudo bem. E eles vão pra casa, felizes. Só que ele tá em casa, a Benica liga pra ele, ele atende, ela fala: olha, é o seguinte, tem um trabalho pra você. Ele: ué, mas eu já tô no meio do trabalho, você não guarda a costa da garota. Ela: mesmo assim, fazer o quê, né? Tem um trabalho pra você. Ele: ah, tá bom. Onde? Aí ele chega no bar e a gente descobre o que ele faz. Finalmente, né? Ele é um mediador. É assim, é o seguinte, eu tenho uma briga com você, saca? Eu sou de da Yakuza, vamos dizer assim, você é de um bar, você tá me devendo dinheiro e eu tô te ameaçando, sabe, constantemente. Alguma coisa desse tipo. O que você, como dono do bar, faz? Liga pra Benica e fala: olha, eu quero contratar um mediador pra resolver essa parada. Aí ele chega lá e resolve, normalmente na base da porrada. Ele não é bem um mediador, né, cara? Ele é um matador de aluguel da puta. Não, porque ele só resolve brigas desse tipo, sabe? Eu vou falar daqui a pouco do mangá. Eu vou estender um pouquinho de Kurenai. Mas então, ele chega lá e a gente descobre que ele tem força sobre-humana. Que ele dá uma surra nos três caras, joga o cara pela porta, o cara voa longe e tal. Então ele é pra... mas ele é bonzinho, sabe? Ele chega e fala: olha, tipo assim, eu não queria te machucar não, sabe? Mas não sei o quê, é meu trabalho, né? Começa a socar o cara. Pra isso que eu não atuo, né? Eu pensei que talvez ele, como mediador, então ele primeiro tentasse resolver na lábia, na conversa, e depois, mas ele já chega na porrada mesmo? Ele meio que tenta, sabe? Só que em alguns casos ele já sabe que não dá, sabe? Principalmente se for com Yakuza, mafiosos, etc. Não rola. Cara, mas é o perigo dele ficar manjado no meio e irem matar ele. Como é que é? Pois é, ainda não foi explorada essa parte, nem no anime, nem no mangá. Só que ele é meio que um quebra-galho, ele não serve só pra isso. E aí o osso dele também rola aquela parada de novo. Parece que sempre que ele faz muita força, acontece isso. Bizarro. E aí acaba o capítulo, pra mostrar que ele, tipo assim, ele não é tão bonzinho assim, sabe? Eu li umas análises legais, que tipo, o contraste é interessante, sabe? Que a menininha estaria servindo pra aliviar a vida dele. Porque a vida dele é sempre muito cheia de violência e ela estaria servindo pra aliviar a vida dele. Isso é um alívio. Engraçado que não parece, né, que ele é uma pessoa que ele vive uma vida tão densa, porque ele mesmo, antes de conhecer a garota, na vida pessoal dele normal, ele não era uma pessoa, ele não é introspectivo, nem denso, como esses personagens, assim, né? Ele desenvolve uma escadinha também aquela outra amiga dele, do colégio. Tinha do computador e chama outra. Ela é meio que apaixonadinha por ele, ela dá o negocinho do celular pra ele, a presilhazinha do celular pra ele. Só que eu li o mangá. Eu não vou estragar nada, sabe? No mangá já explicou qual era essa garota, já explicou por que ele é tão forte. Só não explicou a parada do osso, porque no mangá, em momento algum, aquilo aconteceu, por algum motivo misterioso. Só falar um pouquinho do primeiro capítulo do mangá pra dizer que ele não é, serve só pra isso. Uma mulher tava sendo perseguida por um stalker, e ela lembra que o primeiro namorado dela, a primeira pessoa com que ela tinha namorado, perdeu a orelha por causa desse stalker. Porque esse stalker sabia que ela tava namorando, atacou o cara, arrancou ele do cara. E todo mundo, todos os amigos dela se afastaram, ficavam com medo. Esse stalker tava perseguindo ela, e aí o Kurenai vai lá, como mediador, né? Logo no início do mangá já fala o que ele faz. Vai com a menininha já tava com ela. Não explica, no mangá até agora não explicou toda essa origem que já foi explicada no anime, não. E aí rola isso, sabe? Só que o mangá tá seguindo uma vertente diferente. O mangá tá brincando mais com piadas sexuais do que o anime. O mangá tem um traço mais leve do que o anime. E o mangá tá focando em partes diferentes. Tem algumas coisas que me deixaram com a pulga atrás da orelha. Só que eu não vou falar, porque senão vou fazer spoiler do mangá. Então procurem, 5 capítulos que saíram, procurem, é mensal. E dêem uma lida. E assistam o anime também, pra vocês verem que tem muita coisa distoante, muita coisa que vai se perguntar, hein? Que eu espero que seja explicado no anime amarrado de alguma forma. Provavelmente, como você falou, que é uma light novel, não é? Baseado numa light novel. Três light novels. Então, provavelmente, são duas adaptações diferentes da mesma light novel. Tipo assim, o anime ele não é uma adaptação do mangá. Provavelmente, é uma adaptação direta da light novel. Provavelmente. Então, cada um teve uma proposta diferente da história, foi pra um lado de agora. Qual dos dois é mais próximo da light novel, eu não sei, né? Também não. Ah, cadê aquele nosso fã do Japão? Se você estiver ouvindo, vai na livraria aí, numa banca, compra Kurenai, é o nome da light novel. Compra, dá uma lidinha, aí a gente passa os links, você baixa o anime, manda e-mail pra gente. O anime? Então, o Japão, ele liga a televisão e assiste. Mas é bom ele assistir, porque já passou, né? É verdade. Baixa o anime. Não rola reprise lá? Não sei, cara. Avisa a gente também se rola reprise no Japão, que eu não sei se rola. E aí eu não sei que canal que tá também, não. Japonês, nós sabemos que vocês existem. Manda um e-mail pra gente, que a gente passa todas, se vocês estiverem interessados, a gente passa todas as informações. Se você passa as informações pra gente, a gente fala aqui. Isso aí. E bem, foi isso, né? É. Ah, é. Vou falar, olha, é muito interessante. Caiu assim, tava passeando por aí, né? E foi realmente coisa do destino. Tava passeando por aí. Ele tava andando, assim, em Tóquio. Aí ligou a televisão, zapeando, né? E ele assistiu uma coisa lá, interessante. Uma carta. Eu vi o cara colocando a carta sendo monstro. Olha, meu Deus, Yu-Gi-Oh! E aí? Temporada nova de Yu-Gi-Oh! Temporada de número? A primeira. Na verdade, funciona assim. São grupos de temporadas com personagens diferentes, entendeu? Teve a primeira que a gente conhece, que é Yu-Gi-Oh! Teve várias temporadas. Depois, a Yu-Gi-Oh! GX. Não é mais com o Yugi, mas o Yugi parece que aparece, que ele ficou muito famoso, não sei o quê. Mas se chama Yu-Gi-Oh! É, isso, ignora isso. Isso não segue mais o mangá há muito tempo, né? O mangá de Yu-Gi-Oh! É, não segue muito, muito, muito tempo. O mangá de Yu-Gi-Oh! Já acabou, cara. O mangá de Yu-Gi-Oh! É só a primeira fase, parece que até a primeira fase tem coisa extra. E agora é a 5Ds. É 5D aposta Flash. Eles não tem mais ideia pra nome também, né? É, eles pegam números e letras randômicas e jogam. Os traços devem estar cada vez mais psicodélicos. Continua, sabe uma coisa que eu sempre achei bizarro em Yu-Gi-Oh! Cara de malvado? Eles fazem umas achuras assim, saca? Eles não sabem fazer ruga, não. Eles se arriscando, rabiscando a cara do sujeito. Isso acontece até hoje. Aí o que rola a mesma coisa, cara. Uma coisa que você percebe em Yu-Gi-Oh! O personagem principal sempre lembra o Yugi, cabelo espetado, tal, tal, tal. E o antagonista sempre lembra o Kaiba, com sobretudo, cabelinho curto e pose de bonzão. Sempre a mesma história. Como é que o povo assiste? Como é que o povo consome isso? Só que esse tem uma coisa nova. Não, isso realmente salvou completamente. Isso aí, assim, eu diria que é ruim se não fosse essa jogada de gênio. Pior, cara, Yu-Gi-Oh! É uma série que me cativa, cara. Entendo, cara, como alguém pode gostar disso? Me cativa muito Yu-Gi-Oh! Cara. Yu-Gi-Oh! É tão óbvio que é ruim que eu não entendo como alguém pode gostar. Só que é o seguinte, cara, se nego reclamava que Yu-Gi-Oh! Pensava, pô, joguinho de carta, não sei o que, mó paradão. Não é mais parado. Agora o negócio tem movimento. Até demais pro meu gosto, né? Agora o duelo de cartas acontece em cima de motos. Cri, cri, cri. São motos especiais que você coloca as cartas e aí os hologramas são feitos do lado da moto e é no meio de uma corrida a luta. E aí os hologramas vão brigando no meio da corrida. Isso é uma coisa idiota, porque assim... Yu-Gi-Oh! Basicamente, os hologramas eram pra quê? Era pra ilustrar, pra deixar o anime emocionante. Mas dava pra você jogar o jogo igual ao do anime na vida real. Sem holograma, mas dava. Porque o holograma no anime, apesar de que em um episódio ou outro, isso me dava raiva, me dava um pouco de raiva, que o holograma realmente afetava o jogo, entendeu? O holograma em si. E eu não entendia muito bem. Afinal de contas, esse holograma é só uma ilustração ou ele realmente faz parte da batalha? Eu tava na dúvida. Mas basicamente, dá pra reproduzir aquele jogo ali na vida real. Só que, qual é a vantagem de fazer ter uma moto se meio que não dá pra reproduzir isso na vida real? Não, agora vai virar moda no Japão você bater pega jogando Yu-Gi-Oh! Ah, tá, explicou. Fazer drift, né, na moto jogando Yu-Gi-Oh! Uhum. É bizarrão, cara, mas é legal. Aí rola os speed points, que depende da sua velocidade. Ou seja, não dá pra fazer isso na vida real, mas pra que eles estão fazendo isso? Aí, dependendo da sua velocidade, você pode usar magias especiais de velocidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que parece que vai rolar os tipos de duelo também, porque na abertura aparece o personagem principal com aquele negocinho de braço, sabe? O único mérito que eu dou pra Yu-Gi-Oh, se eu dou algum mérito pra ele, são as lutas, são as a primeira temporada que eu vi, eu vi metade da primeira temporada só. E as batalhas dos cards são legais, assim, as táticas são emocionantes, só isso, assim, o mérito que eu dou pra Yu-Gi-Oh é isso. É isso que me pega Yu-Gi-Oh, sabe? Acho divertido. As táticas, pelo jeito, pelo menos a parte de tática de jogo, nunca morgou, né? Sempre... Eu não vi a segunda temporada. Na verdade, eu só vi a primeira temporada que passou na Globo. Eu não vi nem Battle City em diante. Agora, esse eu pretendo acompanhar conforme possível, sabe? Porque... O Yu-Gi-Oh! Original não parece mais mesmo, né? Não, e essa temporada se passa num mundo diferente, um mundo pós-apocalíptico. Eles estão numa cidade destruída, eles estão lá no bequinho, sabe? Tem uma criança que dá pra ir num chip especial, e ele não sabe direito pra que serve aquele chip, mas ele bota na moto, e aí até agora não sei pra que serve o chip também. Pra tunar a moto? É, cara, assistam. Baixa aí. Não sabe em português, tá no Haito. Que? Não assiste o caramba, vai ver alguma coisa mais útil, vai plantar uma árvore, como eu falei da outra vez. Tchau. Tchau. Não assiste o Yu-Gi-Oh, por favor. Tchau.